Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental, uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o trio composto por Thomas Rohrer, Antônio Panda Gianfratti e Michele Agnes. Então, meu nome é Thomas Rohrer, eu toco rabeca e sax. Eu tenho um duo com Panda, faz uns 5 anos que a gente toca junto. Em julho eu conheci a Michele, a gente começou num trabalho com cinema mudo. Meu nome é Antônio Panda, nome artístico, meu nome mesmo ninguém conhece. Sou baterista e percussionista. Meu nome é Michele Agnes. Eu trabalho basicamente com piano expandido, piano preparado, que na verdade é a mesma coisa. E também trabalho com música eletroacústica, mas no caso da improvisação é mais com piano mesmo. Aqui no caso, como não tinha instrumento ao vivo, eu trabalhei com eletrônicos. Tem um grupo que eu toco chamado Barca, que tem a ver com música regional. Talvez isso faz um pouco uma ponte do que a gente busca fazendo improvisação livre também. Que a gente não tem, pelo menos eu não tenho um vínculo tão forte assim com um lugar, com uma música. Minha formação é muito variada, consiste de várias influências, mas onde eu consigo talvez sintetizar melhor, onde confluem todas essas influências, acho que é de forma improvisadora. No meu caso, eu sou baterista há 30 anos, né? Tocando música convencional, começando na década de 60, acompanhando Roberto Carlos, Erasmo, Baudelaire. Depois, eu me envolvi muito com jazz e comecei a me dedicar mais a grupos de jazz, né? Nós tivemos um trio. Como o Thomas falou, onde eu melhor posso manifestar tudo que eu absorvi de influência, a unidade dentro da diversidade para mim é na improvisação livre. É onde eu me sinto melhor mesmo, tenho as minhas ideias próprias, a minha linguagem. E principalmente quando você tem afinidade, como a gente tem e tal, que você pode realmente ter liberdade de manifestar o que você quer e conjugar. Né? Bom, a minha formação é em composição, estudo piano desde bem cedo. E a minha preocupação enquanto compositora sempre era como compor num esquema que é diferente hoje ao que se tinha no século XIX ou antes, e no Brasil, já que nas salas de concerto não se toca música brasileira muitas vezes, e quando se toca é música feita muito tempo atrás. E as salas de concerto às vezes tem um ar meio, parece um museu. Isso sempre me incomodou muito. Fui para música eletroacústica, justamente porque existia uma possibilidade de fazer música e ver suas músicas executadas num outro esquema, sem depender tanto das instituições, de um grupo que se dispusesse a tocar as suas coisas, ou de uma orquestra, por exemplo. E a música improvisada também, ela tem esse lado bem interessante pra gente, que é ao mesmo tempo compor e executar. Não existe mais o problema de ter que procurar um grupo, ou uma orquestra, ou um intérprete que se disponha a ler, tocar suas peças. Claro que não é só isso, porque me dá uma satisfação muito grande sempre, já que eu gosto muito de tocar também. A improvisação, para mim, às vezes, funciona como um laboratório, ou mais que isso, como um manancial de ideias, onde não apenas as minhas ideias, mas as ideias das pessoas que estão tocando comigo são colocadas em prática, e por isso é sempre muito rico, porque é uma troca de experiências muito intensa. Thank you. esse desafio de você ter que superar e se adaptar a um ambiente acústico, sonoro, tá? Mesmo até de captação da forma de gravação, de estúdio, tá? E de a gente não ter as coisas, né? Principalmente no meu caso, não ter. É uma aventura que para o improvisador é muito interessante. É, para mim, pelo ponto de vista de instrumentação, foi especial também, que era a primeira vez que eu usei uma rabeca nova, que eu peguei 3 semanas atrás lá em Marechal Deodoro, com o senhor que fabrica as minhas rabecas. Aí mudou, muda bastante para mim. Assim. O verdadeiro improvisador, o que atrai é o risco. É não fixar as coisas, porque a nossa tendência é a gente está tocando de uma certa forma, aquilo funcionou, então vamos manter aquilo como está. Esse tipo de fazer música que a gente tenta fazer do que um rótulo muito rígido. Sim. É definido. Assim. Mas o que eu acho que um ponto importante também, dentro de tudo isso, são as trocas. É uma coisa que a gente repara que acontece, por exemplo, na Europa acontece, eles, há 40 anos que eles têm esse movimento, e há 40 anos que você vê claramente a importância das trocas, para que aconteça o que você está falando, para que não haja um rótulo, para que não haja uma forma. As trocas mudam. O que eu sinto falta no Brasil, não sei se eu já falei para o Henrique, é isso, é troca. Porque são grupos e equipes e pessoas que fica todo mundo setorizado. Essas trocas, para mim, aí eu chamaria de isso, é um trabalho experimental, né? Verdadeiro, honesto, forte, né? Sem barreira, sem discriminação. E dessas trocas nasce sempre uma nova ideia, um novo caminho, em que te tira de da possibilidade de você se padronizar. Ou de vocês, você mesmo pôr um rótulo. Como a minha maneira de enxergar o mundo, que assim que eu considero, né, tem alguma influência em alguma medida, mas agora eu tenho estudado as últimas obras do Luigi Nono, isso sem dúvida tem sido uma influência muito grande para mim nesse momento. Alguns compositores que trabalham com esse conceito de piano expandido, como John Cage. Acho que nesse contexto da improvisação, principalmente as pessoas com quem eu tive a oportunidade de tocar. É interessante porque a minha maneira mudou bastante de enxergar o piano, de tocar, mas também alguma coisa muda na sua maneira de escutar as coisas que você já ouvia, já conhecia antes. Então, o que tem sido bastante prazeroso para mim nesse momento é reescutar coisas que eu ouvia antes com esse novo, dessa nova forma. Tem um monte de influências também, que vem de música erudita, Bach, etc. Figuras que me ensinaram muito, muito a que agradecer, por exemplo, é o Zé Gomes, que era um músico gaúcho, que tocava rabeca, violão também. Uma outra figura é o Nelson da Rabeca, que é um senhor lá em Marechal Deodoro, Alagoas. Então ele viu um violino na televisão com 55 anos. Ele era cortador de cana até aí. Aí isso mudou radicalmente a vida dele. Ele quis tocar um instrumento desses, aí não tinha nem dinheiro, nem instrumento por perto, então ele pegava facão e machado e começava a trabalhar um bloco de madeira, até chegar na forma que ele constrói rabecas hoje em dia. Ele gostava, eu colocava coisas de improvisação livre, onde eu uso a rabeca, os instrumentos que ele faz de maneiras bem diferentes do que ele está acostumado, que às vezes não são mais como uma rabeca mesmo. Aí ele gostava mesmo, aí essa curiosidade é um grande exemplo para mim. Thank you. Uma liberdade maior, eu tinha algumas pessoas que com certeza me influenciaram, como Max Roach, sabe? O baterista que em 1949 teve uma coragem muito grande, e muitos dos bateristas que tocam jazz hoje do jeito moderno, como Brian Blade, Eric Allen, se não fosse o Max Roach, talvez não tivesse tido essa liberdade nem essa possibilidade. Muito do Coltrane, pela coragem dele também, pela ruptura que ele teve que fazer, ter sido um monstro sagrado do jazz e ter passado maus bocados lá pro patrulhamento, foi esquecido, ficou relegado, foi muito atacado. O Hanscock foi o músico que veio tocar com a gente aqui, foi talvez, pelo fato de eu morar no Brasil, né, ter tido essa oportunidade, talvez uma pessoa que eu mais aprendi. Gosto muito, uma influência muito grande em música japonesa também, sinceramente, eu gosto muito de música japonesa. Uma coisa que me toca muito fundo, né? As pessoas não entendem porque eu sou italiano. Família, né? Por que eu gosto tanto de música e cultura japonesa? CCJ Experimental, Programa Michele Agnes, Antônio Panda Gianfratti e Thomas Rohrer. Edição e narração Henrique Iwau.